Daniel foi atirado por um povo revoltado lá na cova dos leões. O rei Dário bem sabia o perigo que corria, lhe causou preocupações. E durante a noite escura, essa pobre criatura não pôde tosquenejar. Só lembrando do amigo que estava em perigo, não conseguiu descansar. Daniel orava a Deus três vezes durante o dia. Se Deus guardou Daniel, guardará quem for fiel e servi-lo com alegria. Lá na cova Daniel, que permaneceu fiel, aos leões acariciava. Quando o dia foi nascendo, o rei Dário foi correndo para ver o que passava. Ao chegar olhou na cova e ouviu a grande nova: Daniel estava vivo. O rei Dário se alegrou, com amigo abraçou. Nosso Deus é compassivo. Daniel orava a Deus três vezes durante o dia. Se Deus guardou Daniel, guardará quem for fiel e servi-lo com alegria. Nosso Deus é poderoso, seu amor é glorioso, foi quem guardou Daniel. Pois conhece o povo seu, quer gentil ou quer judeu, o importante é ser fiel. Ele vive a nos olhar e o preço a pagar é jejum e oração. Ele não envelheceu, a Daniel ele atendeu, nos garante a proteção. Daniel orava a Deus três vezes durante o dia. Se Deus guardou Daniel, guardará quem for fiel e servi-lo com alegria.